Ele não confiava em ninguém, suspeitava de todo mundo, e sua cara negra, retorcida, e os olhos de águia estavam sempre a espalhar a mensagem de que mesmo seus associados eram inimigos. Complacência estava desesperado e furioso o suficiente para violar as noções de Luchas quanto ao respeito e decoro. Abriu caminho à força por entre o grupo e chegou bem diante de Luchas, que fitou nele os olhos, surpreso com a rude interrupção. Meu príncipe, rogou Complacência, preciso dirigir-lhe uma palavrinha. Os olhos de Luchas se entrefecharam. Quem era essa lagartixazinha para interrompê-lo no meio de uma conferência, para violar o decoro na frente dos outros? Por que não está com Hogan? Rosnou ele. Preciso falar com o senhor. Atreve-se a falar comigo sem que eu tenha antes lhe dirigido a palavra. É de vital importância. O senhor está cometendo um erro. Está perturbando a filha de Hogan, e... Luchas imediatamente transformou-se num pequeno vulcão, vomitando horríveis imprecações e ira. Você acusa o seu príncipe de erro. Atreve-se a questionar as minhas ações. Complacência encolheu-se, na expectativa de uma bofetada dolorosa a qualquer momento, mas mesmo assim disse, Hogan não nos causará nenhum dano se não mexermos com ele. Mas o senhor acendeu um fogo dentro dele, e ele me atira longe. A bofetada veio, uma pancada poderosa das costas da mão de Luchas, e, enquanto revirava pelo aposento, Complacência debatia se diria ou não mais alguma coisa. Quando parou e se recobrou, ergueu os olhos e viu que todos os olhares estavam sobre ele, e podia sentir o seu zombeteiro desdém. Luchas dirigiu-se lentamente em sua direção, e postou-se em toda a sua alta estatura acima dele, como uma árvore gigante. Hogan o atira longe. Não é você quem o solta. Não me bata. Apenas ouça meu pedido. Os punhos de Luchas fecharam-se dolorosamente em torno de chumaços da carne de Complacência e ergueram-no até que os olhos dos dois ficaram no mesmo plano. Ele pode colocar-se em nosso caminho, e não quero saber disso. Você conhece o seu dever. Comprou. Era o que estava fazendo, e muito bem. Gritou Complacência. Ele não era nada que precisássemos temer, uma lesma, um monte de barro. Eu poderia tê-lo segurado ali para sempre. Então, faça isso. Príncipe Luchas, por favor, ouça-me. Não lhe dê nenhum inimigo. Deixe-o sem necessidade de brigar. Luchas deixou-o cair ao chão, uma pilha de humilhação. O príncipe dirigiu-se aos outros presentes no aposento. Demos um inimigo a Hogan. Todos eles sabiam como responder. Não, senhor. Engano, chamou Luchas, e engano adiantou-se, inclinando-se formalmente diante de Luchas. Complacência acusa seu príncipe de perturbar a filha de Hogan. Você deve saber a esse respeito. Ó senhor não ordenou ataque algum a Sandy Hogan, príncipe, respondeu engano. Complacência apontou o dedo em forma de garra e berrou, você a tem seguido. Você e seus lacaios. Vocês têm falado a sua mente, confundindo-a. Engano apenas ergueu os sobrolhos em leve indignação e respondeu calmamente, por convite dela própria. Só lhe dissemos o que ela prefere saber. Mal se pode chamar a isso de ataque. Luchas pareceu assumir algo da irritante arrogância de engano ao dizer, Sandy Hogan é um caso, mas certamente o pai é outro bem diferente. Ela não constitui a mínima ameaça para nós. Ele, sim. Devemos mandar outro para mantê-lo sob controle. Complacência não tinha resposta, mas acrescentou outra nota de preocupação, vi mensageiros do Deus vivo hoje. Essa observação somente provocou o riso do grupo. Luchas caçou, você está ficando tão medroso assim, Complacência. Vemos mensageiros do Deus vivo todos os dias. Mas esses estavam perto. Prestes a atacar. Conheciam as minhas ações, disso estou certo. Você me parece estar bem. Mas se eu fosse um deles certamente o escolheria como presa fácil. Mais risadas do grupo estimularam Luchas a continuar. Um alvo fácil e frouxo pelo simples esporte, um demônio manco com o qual um anjo fraco pode provar sua força. Complacência encolheu-se de vergonha. Luchas deu uns passos pelo aposento, e dirigiu-se ao grupo. Tememos o exército dos céus? Perguntou. Como o senhor não teme, nós também não tememos. Responderam todos com grande cortesia. enquanto os demônios permaneciam em sua toca no porão, reciprocando tapinhas nas costas e apunhalando-as de complacência, não perceberam a estranha, anormal frente fria do lado de fora. Ela se moveu lentamente sobre a cidade, trazendo vento inclemente e chuva enregelante. Conquanto a noite tivesse prometido ser brilhante sem nuvens, foi escurecendo agora debaixo de um manto opressivo, meio natural, meio espiritual. No topo da igrejinha branca, Signe e seus dois companheiros continuaram a montar guarda enquanto a escuridão descia sobre Ashten, mais profunda e mais fria a cada momento. Por toda a vizinhança próxima, cães puseram-se a ladrar e a uivar. Aqui e ali uma discussão explodia entre os humanos. Ele chegou, disse Signe. Entre mentes, a preocupação de Luchas com a própria glória impediu de notar quão pequena era a atenção que estava recebendo agora por parte de suas tropas. Todos os demônios no aposento, grandes e pequenos, estavam sob o domínio de crescente medo e agitação. Todos podiam sentir algo horrível a se aproximar cada vez mais. Começaram a remexer-se, correndo os olhos de cá para lá, as caras retorcendo de apreensão. Luchas, ao passar por Complacência, deu-lhe um pontapé no lado, e continuou sua gabolice. Complacência, pode ter certeza de que temos as coisas sob controle aqui. Nenhum dos nossos trabalhadores jamais teve de andar às escondidas com medo de ataque. Andamos livremente pela cidade, fazendo o nosso serviço sem nenhum empecilho, e nos sairemos bem em todo lugar até que esta cidade seja totalmente nossa. Seu frouxo desajeitado. Temer ia fracassar. Foi nesse momento que aconteceu, e tão repentinamente que nenhum deles pôde reagir de outra forma a não ser com cortantes guinchos de terror. A palavra fracassar mal havia deixado os lábios de Luchas quando uma nuvem violenta, fervilhante, desabou e trovejou para dentro do aposento como um vagalhão, uma avalanche súbita de força que esmagava como ferro. Os demônios foram lançados do outro lado do aposento como se fossem detritos em uma violenta maré, revirando, berrando, enrolando fortemente as asas em redor do corpo por puro terror, todos, exceto Luchas. À medida que os demônios se recuperavam da onda de choque inicial dessa nova presença, ergueram os olhos e viram o corpo de Luchas, contorcido como um brinquedo quebrado, nas garras de uma enorme mão preta. Ele se debatia, sufocava, afogava, pedia misericórdia, mas a mão apenas aumentava a esmagadora pressão, infligindo castigo sem dó, descendo da escuridão como um ciclone de uma nuvem tempestuosa. Então, a figura toda de um espírito surgiu, erguendo Luchas pela garganta e sacudindo-o como uma boneca de pano. A coisa era maior do que qualquer outra que eles já tinham visto, um demônio gigantesco com cara de leão, olhos de fogo, corpo incrivelmente musculoso, e asas como que de couro a encher o aposento. A voz gorgulejante subia do fundo do torso do demônio e explodia em nuvens de ardente vapor vermelho. Você que nada teme, está com medo agora? O espírito irado arremessou Luchas através do aposento para junto dos outros, e então postou-se como uma montanha no centro da sala, manejando uma espada mortal, em forma de S, do tamanho de uma porta. Suas garras à mostra faiscavam como as correntes douradas que lhe pendiam do pescoço de um lado a outro do peito. Obviamente, esse príncipe dos príncipes havia recebido muitas homenagens por vitórias passadas. Seus cabelos cor de carvão caíam-lhe como juba sobre os ombros, e em cada pulso ele usava uma pulseira de ouro e crivada de brilhantes. Os dedos exibiam diversos anéis, e um cinto e uma bainha vermelho-rubi adornavam-lhe a cintura. As extensas asas negras estavam agora drapeadas às suas costas, como o manto de um monarca. Durante uma eternidade ele ficou ali, fitando-os com olhos sinistros, ardentes, estudando-os, e tudo o que podiam fazer era permanecer imóveis em seu terror, como um quadro macabro de apavorados duendes. Afinal, a grande voz ecoou das paredes: Luchas, sinto que não era esperado. Você me anunciará. Levante-se. A espada cruzou o aposento e a ponta rasgou o couro de Luchas no pescoço, fazendo-o erguer-se de um salto. Luchas sabia que estava sendo rebaixado aos olhos de seus subalternos, mas fez o que pôde a fim de evitar a amargura e a raiva crescentes. Seu medo transparecia o suficiente para encobrir adequadamente os outros sentimentos. companheiros de trabalho. Disse ele, a voz trêmula a despeito de todos os seus esforços. Baal-Hafar, o príncipe da Babilônia. Automaticamente, todos se puseram de pé, em parte por causa de receoso respeito, porém mais por temerem a ponta da espada de Hafar, ainda vagueando devagar de um lado ao outro, pronta a mover-se contra qualquer que lerdeasse. Hafar examinou-os rapidamente. Então infligiu outra afronta à pessoa de Luxas. Luxas, ponha-se ao lado dos outros. Cheguei, e somente um príncipe é necessário. Atrito. Todos o sentiram imediatamente. Luxas recusou-se a mover. Seu corpo estava rígido, os punhos fechados tanto quanto sempre estavam e, embora tremesse visivelmente, devolveu de propósito o olhar fixo de Hafar e permaneceu firme. Ó senhor, não pediu que cedesse o meu lugar. Desafiou ele. Os outros não estavam a fim de intervir ou mesmo chegar perto. Afastaram-se, lembrados de que a espada de Hafar podia provavelmente varrer num raio bem amplo. A espada realmente moveu-se, mas com tanta rapidez que a primeira coisa que se percebeu foi um grito de dor dado por Luxas enquanto rodopiava formando um nó retorcido no chão. A espada e a bainha de Luxas estavam no chão, habilmente cortadas por um rápido golpe de Hafar. Outra vez a espada se moveu, e desta vez a parte chata da lâmina prendeu Luxas ao chão pelo cabelo. Hafar inclinou-se sobre ele, o hálito vermelho sangue jorrando-lhe da boca e das narinas, ao falar. Vejo que você deseja contestar a minha posição. Luxas não disse nada. Responda. Não. Gritou Luxas. Eu cedo. Em pé. Levante-se. Luxas esforçou-se para erguer-se, e o braço forte de Hafar segurou-o junto aos outros. A essa altura, Luxas estava em estado lamentável, totalmente humilhado. Hafar estendeu a espada para baixo, e com a ponta farpada apanhou a espada e a bainha de Luxas. A espada girou como um enorme guincho e depositou as armas de Luxas nas mãos do demônio deposto. Ouçam bem, todos vocês, disse Hafar, dirigindo-se a eles. Luxas, que não teme os exércitos celestiais, mostrou ter medo. Ele é um mentiroso e um verme, e não deve merecer a sua atenção. Digo-lhes que temam os exércitos celestiais. Eles são o seu inimigo, e o intento deles é derrotá-los. Enquanto forem ignorados, ganharão terreno, e assim os vencerão. Hafar andou com passos pesados, laboriosos, passando e repassando pelos demônios enfileirados, inspecionando-os mais de perto. Quando chegou diante de Complacência, aproximou-se mais e Complacência caiu de costas.